surge sempre na periferia, lutando pela sobrevivência, comandando dia a dia. Sem o doido, faz a correria diferente do playboy que vive cheio de carro e grana, motos e vadias, mas não passa de um. Coração de peripa, coração de peripa. Sujeito homem aqui não morre de fome quando é um guerreiro nato. Não me diga que isso é só um fato. Yo, yo, yo, digo bel, na periferia não existe Papai Noel, porque aqui a realidade é cruel. Pra elite sou fish, come mundo, moribundo, vivendo neste mundo por não fazer parte nenhum cartel. Sinto sempre o gosto amargo do fel, mas vou sobrevivendo e vivendo descaso das autoridades nesse estado. Mas prefiro morrer lutando em prol da periferia do que viver engolindo porcaria de um sistema que em si só nos fode com a porra do capitalismo. Odiando o socialismo, vejo nada, somente a beira do abismo. Em um país que já esqueceu suas origens. Ha, ha, ha. É nóis, guerreiro nato é. Guerreiro nato é. Guerreiro nato é. Guerreiro nato é. De fato eu sou mesmo maquiavélico nato. Só falo português, não queria falar francês. Mas o meu lado, periferia sempre foi o meu lugar. Quando penso no futuro dos meus filhos, vejo decepções, mas hoje em dia é comum ver frustrações em quebradas cabulosas da zona nossa. Mas se você tiver sorte, vai trabalhar e estudar, mostrando que é forte, pois vivemos em uma sociedade de exclusão, onde eu e você somos chamados ladrão. Pode crer que estou cansado dessa situação, por isso que espero pela revolução nesta nação. Yo, yo, quero ver meu filho virar doutor diferente. Seu pai aqui que virou conspirador, pesadelo do sistema. Pode crer que este é o problema, que nunca matei de ler. Guerreiro nato é. Guerreiro nato é. Guerreiro nato é. Guerreiro nato é. Veja que devemos lutar com organização, atuação norte da periferia contra esse tempo pra se signar em que vivemos, em que vivemos. Yeah. Yeah. Yeah. Portanto eu digo pra vocês, estão aí do outro lado, que conhecimento é usado como instrumento para a construção de uma sociedade sem exclusão, onde eu e você somos chamados ladrão. Pode acreditar que estou cansado dessa situação, por isso que eu espero pela revolução nessa nação. Aqui eu é meme bom do conspiração. Pode crer, e é nessa que eu mando um salve pra todas as quebradas, zona leste, oeste, norte, sul, Teresina de enorme céu azul. Aqui é o doido do meme bom, mostrando o verdadeiro som.